Olá, bom dia, direto do Debo. Controle 120, décimo 8. 2118, décimo 6. Transfone 5070. Está autorizado 340 para barreiras. Via de dor. Saída. Desculpa, deixa eu dar uma aula. 10, consigo estrela na Momo. Código. Controle 208, 208, torre 186 e o transfone 5070. 2231. Hoje eu vou no código, boa posse, direto do D2, chame ponto, espectamento remoto no 4, pode levar. Chamada para o espectamento remoto no 4, D2, D2, D2. Para o puxo, quem? Corrigindo para o puxo, D2, D2. Felipe 5241 no ponto da 4. Afirmo. Autorizado Salvador, Monte Claros, nível 200, via Vitória da Conquista, pode TCT retorno. Controle, decola pistão no 0. Curva esquerda após 2.000 pés da terceira milha, perfil subir da ar, são curva direita. Curva direita, perfil subir da ar, bom. Após a arbor, direto conquista. Controle 1208, 2118, decimal meio, transponder 5072. Montes Claros autorizado, nível 200, rota vitória da conquista. Depois direto retom, decola da 10, curva direita na saída arbor. Após arbor, direto conquista. Torre 186, o controle 1208 e 5072, o transponder. É o triple 5241. Bate 3, chame ponto de flexamento 5241. Chamará 5241. Salvador é o Golo Atlético Fulco, Guarda Red. Esse é o índice de autorização com o Fulco. Salvador, boa tarde, Dona 075, sente da Whisky. Dona 075, boa tarde, identifique-se, se mantenha o nível de 060, está autorizado a chegar a Mari. 060 no perfil da Mari, Dona 075. Felipe 5627, solicita um desvio de 10 graus à esquerda, a fim de evitar a formação. Está livre? 5627. Pelo curva direita. Saída arbor, depois rua de Neto Conquista. Aciona 5104, controle 208. Responde, controle 208, Felipe 5219. Pede o telefone de táxi à direita, chama o ponto de espera pronto. Direita, chama pronto, 129. Ok, o triplo, por favor, contei de novo aí que o objeto interrompeu sua transmissão. 200 conquista, decolada 10, com a direita arbor, após direto conquista, 5104, transponde, 208.2. É correto, chama o posicionamento. Chama. Chama o E3. Paulo Salvador, boa tarde, Oceania 6314, informação IF, solicita autorização petrolina. Petrolina, pronto, conta. E3 ano 4, afirmativo. E3 ano 4 está autorizado Petrolina, nível 340 na presunção 20, decola da 10 com a esquerda, saída Momo, depois voa a posição Flock, o código 5050 e controle 208. Oceania 63 no 4 autorizado para Petrolina, nível 340 através da Apresulu 20, decolagem da pista 10, curva esquerda através da saída Momo, depois direto forte, responde 5050 e o controle 120, decimal 8. Correto, chama para o acionamento. Amarelo, certo. B5729, autorizado decolar, 140 graus, 099. Autorizado decolar, gente, 5729. E a peso número 6, decola da 190 com curva à direita na saída da El, Leda e depois na posição Bridge. Aciona 5075, controle 208. Autorizado 360 com 5, apoio do 10, Bridge, apoio do Lula 6. Decolada 10, curva direita da El Leda, Bridge. 5065, 75, 075 transponder, 208 controle, Golos 75. Correto, já apaixonado. Já barato, né? Solo tá 3297 para o táxi, tá com 49 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternada é Guarulhos. Guarulhos 340, o PB de? 149. 149, táxi autorizado então, controlando o terminal de passageiros, via Índia, quando espera no zero, tô 186, altímetro no zero, no 5.0, então 327, está livre da restrição de 13 mil pés até a décima milha. Ah, FIA, então totalizado nível 360, sem restrições, livre táxi 190, tá 3217. 0 com a informação, isso. Juliette Quebec Kilo, chame a torre 118, meia dúzia. Quebec Kilo, ato. Salvador, boa tarde, web 5729. Web 5729. Contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 360, após cruzar 2 mil pés, foi direto Leda. Após 2 mil, Leda, muito obrigado, autorizado, estação 360. Estação 3560, com a Whisky, para continuar descida. Estação 3560, sua identificação, desse mantenha o nível de voo 070, para o presente chegar na área. 070, autorizadora está presente, estação 3560. Está autorizado manter a chegada para o sequenciamento 3560, será o número 3. Pode ir lá manter a chegada. Para acionamento, se tiver que botar pushback acionamento 2231, câmera remota no quarto. 17, Mike Juliette Romeu. Puxa acionar remoto, assume o táxi. Uma passagem do Airbus, inicia chama para o táxi 23. Fala o Bonato. 925 Salvador, Brasília, o nível 360, aguarde 4. Ok, 360, pega para o táxi. Quanto na 4? Pronto, 9. Salvador, Brasília, autorizado nível 360, via Up Azulu 17, decolagem pista 190, vai manter a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, posso curvar direita, perfeito subida Armor, transição Elefa, controle 120, decimal 8, tô 118, decimal 6, eu transpondo a 5073. Provo 360 para Brasília, decolada 10, tem 2000 na terceira fila, curva de direita, arbórea, elefa, 208, 8 por 0, 073. 5073 no código, chame pronto. Chamará. Salve, Salvador, boa tarde, gol no meio, quatro nova autorização, Miguel. E o portão interlado, recepção daquele corredor. Salvador, autorizado nível. Salvador Ilhéus, nível autorizado 240. Decola a pista 190, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva direita. Com perfil subido da Euleda, após Leda direto Ilhéus. Controle 120, decimal 8, do 198, decimal 6, de transponder 5573. 1500, Golo 070. Treino, acho que é fixo. Autorizado o pouso, 140, 08, nosso. É isso aí, é fixo. Ô, caraca. 2208, a torre 283, transponde 5573, no meio para trás. 5573. 5573, no meio para trás. Reto, portão 3, chame pronto. Prepara para o meio para o nosso. Boa noite, 8 3 2 1 7 3 2 1 7 3 2 1 7 vamos fazer colagem. Como vocês estão entrando agora? Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, por favor. Continua muito baixo. Ali Salvador, no 35627. Proceda. Autoriza transferir para o centro para solicitar a prova do Alfa Romeo 363? Só um minuto, aguarde. Perfeito. Seu Salvador, boa tarde, aproximando 204, está oito. O senhor é 2014, assina a identificação. Desça e mantenha 050, estou 20 chegada, Mário. Chegada Mário, 204, para 050. Terça, 217. Ali mantém pista no 032, 17. 1251, 3325, uma boa tarde. Controle 1-20-8, boa tarde. 1-20-80, Mike, Vilete Romeu. Até regresso. Até regresso. Boa tarde. Seja o 3560. Está autorizado para 4.000 pés, ajustado no 015. 4.000 com 1.500, está 3560. Controle, muito boa tarde, é o papapapá, Mike, Light Romeo. No solo 47, libera a direita, solo 219. 3217, pista livre, autorizado a decolar, 140 graus, 089. Autorizado a decolar, pista no 0, até 3217. Estação na frequência livre. Avião ativo, para o estado, prospecto da Luiz, informe quando o visual concorda. Controle, objeto 6720. Controle, objeto 6720. Objeto 6720, você é a identificação desse mantão 060, está autorizado chegada bom. Chegada bom, você é 060720. Então 3560, reduza para 209. 200, 3560. Corre, boa tarde, passarei do 2231, ponto de espera da 1-0, pronto. Mantém o ponto de espera. Vai manter, 2231. É boa. Estou aí, azul 4206, boa tarde. 3217, decolou os 49, está no controle. Controle, tá bom. E 10, informe estabilizado no lucro, doutor. 2000, tá lendo o seu segmento, então parece estabilizado, igual a 0700. 06, boa tarde. Boa tarde, cheque o trem. Baixou e travou, 4206. Autorizado pouso, 140 graus, 069. Livre pouso, pistola 042, né? Tá 3217, cruzando 2000. 3217, contato radar na decolagem, submantenha 360, com 2000 pés, direto Leda. Leda, 3217. Pode continuar descendo para 2000, 3560? Afirmo, para. Desce para 3000, 3000 pés com 1500. 3000 com 1500. Fernando Belo Horizonte. 4250, Belzonte, táxi autorizado, em frente, ele será segunda direita via Índia. Pois espera no 0386, tiro 2015, boa viagem, trip 5241. Sente, vai ingressar via Índia, 5241, torre 286, muito obrigado por semana. Boa. Está no setor nordeste de Salvador, já para o regresso. Bel Delta direto para o farol de Itapuã, informe através do Parque Pituaçu. Qual o POB? Desça para 2013 e aguarde a final do ILS. 2013, 5.0. Ó, bolão 075, estabilizou. Bolão 075, confirmando, estabilizado. Afirmo. Bolão 075, estabilizado. Afirmativo, bolão 075. Compete aproximação, chame a torre, Salvador, em 1862. 1862, é boa? Boa. 5.60, livre ILS, informe estabilizado no localizador. Grupo Zulu, Costa Azul, para cheque de equipamento. 3560, livre aproximação, informe estabilizado. Informe estabilizado, 3560. Controle, papapapá, Max Jet Romeu, autoriza um pouso no Grupo Zulu, Costa Azul, para cheque de equipamento. Salivo. 7, agora 075. Azul 4206, no solo 52, libera a direita, solo 121, décimo 9. 219. Remetida, Romeu. Tudo isso que para ingressar com circuito de tráfego, chame torre 1-1-8-2. 3-1 autorizado decolar, 140 graus, 079. Centro de decolagem, 2-2-3-1. Na sua escuta. Boa tarde, 4206, táxi autorizado Alfa. Até antes da Juliette, chama para ingressar no parte 1, no portão será o 01. Alfa antes da Juliette pro 01. Salvador Olympus 03, terminou o cheque de equipamento, solicita regresso pela Alfa. Zero no MOMO, 2-2-3-1. Estabilizando o localizador, 3560. 3560, complete a aproximação, ILS, chame a polícia Salvador em 1862. 726, 3560. Controle, boa tarde, gol 8, gol 3 a 0. Tudo bom? 8, chame pro táxi. Tomará para o táxi, agora o tempo. Trip 5241. Autorizado alinhar e manter. Alinha mantém 5241, boa. Que o uísque mantém espera na rotatória. Paulo, Paulo Salvador, boa tarde, bola 075, livrou. 075, táxi autorizado via Alfa e Kilo, parte 3, chama para ingressar no parte 1, seu portão será o 09. Alfa, Kilo, parte 3, portão para ingressar no 01, portão 09. Lip 03, táxi autorizado até a Taxi Delta, chame para o cruzamento, pista no 02, do Lip 03. Autorizado até a Delta, para o Lip 03, chamará para cruzamento, no Lip. Não, pista 1 no 0. Boa tarde, autorizado pouso no 40 grau, 09 nós. Autorizado pouso, está 3560. Lip 5241, decolou 55, chama o controle. Controle, Lip. 4 9 com 089 a bordo, alterna Aracaju, autonomia 2 horas e 23. Aracaju, 12h23, qual é o poder do voo no 649? Eu tenho 089, voo 649. 89, táxi à direita via Índia, ponto de espera no 0, torre 18,6, altímetro no 0, no 5, vou viagem, no 649. Índia, ponto de espera 18,6, obrigado, 649. 206 da Azul, esquerda, Juliette, parte 1 no portal 01. Juliette, parte 1, 01. Estou perspectivamente com o 9, portal 2. Portão 2, estacionará uma Embraer da Azul à sua direita no portão número 1. Após, está autorizado puxar, acionar no... Quais são? O 925, só um instante para puxar, por gentileza. Teremos um 37, companheiro, vai estar que sai a cauda na sequência. Ok, só aguardando, então, 925. Salvador, 354, no 5. Velocidade que eu cruzo em redução? Está cruzando 230 para 200, descendo para 4000 no 0100. Salvador, boa tarde, bom, no meio, pode estar no zero. Sente dos 15 minutos para o nosso decolagem. Você poderá informar a saída para Ilhéus e poderá no seu nível 60? A Ilhéus é da Euleda, após Leda, direto Ilhéus. Confirme só a matrícula da aeronave? Trip 5415. 4 no 5, informativo, previsto aqui para os 20 e 30 e mais 5 minutos vai estar constando aqui no sistema e já seria até aprovado os 140, tem condições de voar 140, tá Ilhéus? Ativo, aceita isso, então da Euleda, pode direto, né? Sim, da Euleda, pode direto e mais 3 minutos vai estar constando o sistema aqui de acordo com o LBT do repetitivo que está os 20 e 30. Afirmativo, obrigado. Para ingresso, pátio 1, gol no 075. Aguarde ingresso, temos 37 companheiros para liberar o pátio. Seu portão será o 9 e o tráfego puxou no 8. Seu portão é depois do tráfego, só instante para prosseguir. Teste, visual, tráfego, gol no 077. Falo gol no 077, posição 6, instrumento para o Galeão, pronto para o copo. Olimpo 03, mantém a presente posição, aguarde ingresso na Delta. Posição, Olimpo. Após o Airbus, ingresso à direita, ok? Mantém. 3 horas, quando é possível o senhor coordenar com a setora adjacente, a gente vai direto para barreiras. Ciente, mantém, escute e aguarde. Muito obrigado. Trip 5241, faça um check no seu modo Charlie, não recebo sua altimetria. Qual o nível que cruza? Está cruzando 5000 pés. Ciente, faça um check no seu equipamento modo Charlie. Então, mais uma aproximação à chegada da Mari. O 3560 está terminando de livrar aqui, na sua escuta. Pode conseguir o Trax e à direita via Alfa, o senhor vai deixar no pátio no portão será o 10. Matiu, direita na Alfa, o portão será o 10, vai informar vai chamar para ingresso no pátio. No 077 Galeão, já temos aprovado a guarda quarta. Aguardando, 077. Pushback acionamento, gate número 5, chanel 63, volão 4. Posição 2014, sua velocidade? 459. Tem como manter até interceptar o localizador ou até Simbra? Afirmo, vai manter. É, te mantém. Ok, trip 5241, recebo cruzando 6.600 pés, confere? Confere. Eficiente. Atingindo 070, voa no 396. No 396, desça para 3.000 pés, ajustado 1.015. 3.000, 1.015, voa no 396. Redo manda um balde, bom. Sente. Mike Eco Delta, com o número 2, avistando a via frente. Ciente, aguarde autorização de pouso, Mike Eco Delta. Delta, aguarda a volta. Golo 649, decolou 00. Chame o controle, boa tarde. Golo 208, Golo 649, obrigado. Salvador, Golo Golo 755, ponto Parada 10. Boa tarde. Boa tarde, alinhar e manter. Manter, Golo 755. Meu pé, o objeto 672A. Boa tarde, vou meia passada. 649, boa tarde, contato Rebeca, vigilância, solta 240, os 2000, voa direto Leda. Pessoal, os 2000, direto Leda, sobe 240, 649. Rebeca 20 no bate, interceptado no localizador. Força aérea 2014, complete aproximação, chame turno 1862. 720, complete esquerda pro 120, livre aproximação, desça para 2000 e cruz estabilizado. Desce para 2000, esquerda 120, passa de estabilizado na 720. Volo 396, reduza para 1709, vai manter a presente pura para o sequenciamento, terá como limite o localizador. Ok, mas reduzindo para 170, mantendo a proa, limitado ao lock 1390. Acione o código 5066. 660, autorizado para o Rio de Janeiro, informe Zulu 10, pista 10. Mantenha reta 2000 pés ou 3 milhas depois direita da El Leda Bridge, 1208-186-5066. 077. Claro, portão 62, chama pronto. Tá pronto, 077. Ok, pronto no 612, autorizado, chama ataque. Afirmativo, chama ataque. Está estabilizado na ILS. SAP0, completo de aproximação, chame torre Salvador, é 1186-12. 1186-6720, até mais. Torre Web 7670, boa tarde. Boa tarde. 19, pode 3. 5219, está autorizado o chamar. Força aérea 2014, autorizado pouso no 50 graus, 069. Pouso 2094. Mike Eco Delta no solo 04, vamos estacionar frequência livre. Invite Poppet, segurança, Portugal 022. Portugal 37, 0 X-ray 1015, standing by, Porsche Gold 022. Para o táxi, o CLE 6394, POB de 142, 3 horas e 20, alterna Salvador. Salvador 142 com 3 e 15 ou 3 e 20? 3 e 20. 3 e 20. Copiado, táxi em frente, segunda direita, via Índia, ponto espera 10, torço 8, meia, altímetro no 015, viagem, vou chegar 6394. 6394, via Índia, 18,6, até a volta. Final normal. Zero, a identificação desse Matheus 050, chegando a Mari. Ficou descendo para o 050, perto da Mari, então, no 90. Toma de 020, gol, quando veio 4, pode mal, certo? Tá, no solo aos 05, força aérea 2094. Gol no 649, chame Recife em 1251 apenas 3325. 351 3325, obrigado, boa tarde. 3190. Siga 3190. Nós não mantemos contato com a empresa, pois tiver que